G-I-G-A-N-T-E. Quem é de fé não vai correr. M-C-S-A-L-I-B-A-K-A-N-A. O rap tá no ar. Vitória, vitória pra quem acreditou. B-E-Q-N-I-N-O. Mudança agora, acorda demorou. D-J-V-I. Revolucionou Brasil, Brasil. Esse é meu país. Milhares como eu tentando ser feliz. F-L-O-R-I-P-A-N-C. Mas a maioria é infeliz. O céu é o limite. Por isso eu não desisto. Pensamento positivo, assim que eu persisto. F-E-F-E-D-D-U-S. Só por ti que estou de pé. F-E-F-E. Deus. Só por ti que estou de pé. Rei dos reis, rei do céu. Eu peço a união só de quem é fiel. Pra revolucionar, pra mudar, pra vencer. No estudo, no esporte, no RAP. Em muitos corações, a esperança é pouca. Vivendo na VIDA, é louca, vida louca. Que tá cansado de passar perrengue. Aquele que é fiel até o fim não se vende. Ninguém é cego que não possa enxergar. Que nós contra nós, favelados vão chorar. Ninguém é mais que você, nós é tudo igual neguinho. Vivendo e aprendendo nesse mundo louco aqui. Histórias de vida, cada um tem a sua. Idosos, jovens, moleques de rua. P-A-S-T-U-G-A. Minha quebrada, minha F-A-V-L-A. Favela, cultura, samba, hip hop. O rap se mistura, fortalecendo os pobres. Que mata um leão por dia na cadeia. Tudo que era seu agora é do Doutor Areia. L-I-B-E-R-D-A-D-E. Não tem preço que pague, só quem passou lá que sabe. Porque atrás das grades a vida não é fácil. Vários anos de testa num castelo de aço. Que não tem palhaço, nem Beto Carreiro. As facas são brinquedos, guerreiros matam guerreiros. Esse é o nosso sistema carcerário. Esse é meu Brasil, com os políticos roubaram nossa liberdade pela sua vaidade. Bandido engravatado, pagando de autoridade. Vocês são os culpados por toda essa miséria. Que faz o favelado entrar pro crime e pra guerra. Vocês são os culpados por toda essa miséria. Que faz o favelado entrar pro crime e pra guerra. G-U-E-R-R-A. Não deixa vencedor e só faz mãe chorar. P-A-Z, onde é que tá? Ela partiu. P-A-Z, onde é que tá? Ela sumiu, mas não pode desistir. Demorou, essa é a hora. Sem guerra, P-A-Z, respeito e vitória. Não pode desistir, demorou, essa é a hora. Sem guerra, P-A-Z, respeito e vitória. Vivendo na VIDA, L-O-K, nós contra nós. A esperança é pouca, eu quero ver todas F-A, V-L-A, se respeitar, se amar. Parar de se matar. B-R-A-Z-U, o nosso país. Todos somos seres humanos, merecemos ser felizes. B-R-A-Z-U, o rap tá a mil. Floripa MCs, o rap nos uniu. É saliba, é bebê, pequenino, Canaã. Aqui é o rap, aqui é o rap. Só guerreiro da manhã. W-E-S-L-E-I-D-J-V-I. O rap nos uniu, pra quem nos aguardava falar da realidade do amor. A nossa missão já começou, eu canto rap pelo amor. Eu sou revolução, eu tenho 20 de idade, sangue bom. C-R-I-A-N-C-C-D-L-A-F-U-T-U-R-O do mundão. No R-A-P, na B-O-L-A-E-S-C-O-L-A. Vários dom, skate no pé. E o rap fortalece, o rap é inspiração até pros mano do basquete. Favela tem o dom, Floripa MCs. Sem desunião, todo mundo feliz. É um sonho que vai virar real para nós. Quando a rapa se ligar, que o rap é a voz. K-A-N-E-U-R-A-P, MC, BB. Quem é de fé não vai correr. Eu também vivi meus 20 de idade. Dentro da favela, ou preso sem liberdade. Mesmo assim, eu me regenerei. Deus por ti, no rap representei. Meu coroa, minhas irmãs e meus irmãos. Minha mãe, os moleques, sangue bom desse mundão. Apavorou, representou, sou moleque do Pastuga. Esse é o nosso dom, nosso ritmo de rua. Em cima do palco, a gente representa o rap. Lembro o Luciano, lembro o Joe moleque. Lembro o Quecão, seu irmão de sangue. Lembro sangue bom, mortos no bang bang. Que estão distantes, é superação. Tô no coração, quero rap jão. Não quero treta não, o rei no crime não. No creme, o rap é salvação. E quem não deve, não treme, não corre, não teme, não se esconde como o Mr. M. Quem se iludiu, pensou que o crime era igual ao creme. Passou perrengue, sofreu ou perdeu a vida. O mundo é louco, a vida é uma, então irmão se liga. Passou perrengue, sofreu ou perdeu a vida. O mundo é louco, a vida é uma, então é ninguém se liga que tem que respeitar. É ninguém se liga que tem que respeitar. Vivendo na VIDA, LOK, nós contra nós, a esperança é pouca. Eu quero ver todas FA, DLA se respeitar, se amar, parar de se matar. BRA, Zil, o nosso país, todos somos seres humanos, merecemos ser felizes. BRA, Zil, o rap tá a mil, Floripa MCs, o rap nos uniu. É ninguém se liga que tem que respeitar. Nessa guerra, nessa briga, quero ver quem vai ganhar. Ninguém, peito de aço ninguém tem. 007 é ilusão, Superman. Vivendo na VIDA, LOK, nós contra nós, a esperança é pouca. Eu quero ver todas FA, DLA se respeitar, se amar, parar de se matar. BRA, Zil, o nosso país, todos somos seres humanos, merecemos ser felizes. BRA, Zil, o rap tá a mil, Floripa MCs, o rap nos uniu.